Secúmbete. Secúmbete. Cada noche cúmbete. Secúmbete. Secúmbete. Begu behem. Tang shede vasan begu dele. Kasi uma chelo begu bere. Onara to be man nishun bete. Hame ye besaro di kefata. Tu na khedo mano piraneta. Manam ke dombale jigareta. Tu de la munde bun ino begam. Secúmbete. Secúmbete. Cada noche cúmbete. Pas te cumbede. Hey.